amigos ouvintes, e é assim devagarinho que venho para vos desejar um ótimo dia, um excelente fim de semana, em minha companhia, começar desde manhã, assim com esta música calminha, mas que bem que é, não é? Como é que vocês vão? Eu bem sei, um bocadinho ausente, mas precisava, e é assim, de vez em quando. Pois é, somos benévolos, mas com paixão a isto, e de vez em quando temos que nos ocupar também dos nossos, não é assim, gente? Claro que sim. Então, vamos lá iniciar este programa desta manhã, um especial Emanuel, que vai estar em entrevista hoje connosco, claro que sim, e dar a voz a todos é o que nós bem precisamos, claro que sim, e é a função deste programa, este programa que dá a voz a toda a gente, um grande, um pequeno, a todos eles, claro que sim, e toda a gente merece. Merece, estava aqui a ler um comentário sobre a vinda do Emanuel à Olímpia de Paris, que talvez não convenha a todos. E estava a escrever isto aqui a um senhor e vou-vos dizer em plena antena que é porque não, todos eles têm direito de subir ao palco de um Olímpia, ao Coliseu dos Recreios, ao Coliseu do Porto, ou à Arena, ou todos o que vocês quiserem, ou ao Stade de France. Claro que sim, mas todos eles têm direito, mas porque não? Porque é um grande e não um pequeno. Isto revolta-me um pouco, porque é assim, todos eles trabalham, todos eles têm esta vontade de ser artista, esta escolha de ser cantor, e isto revolta-me um pouco, porque é assim, todos eles têm trabalho, uns mais do que outros, mas todos eles haviam de um dia pisar esse palco, mas isto é apenas a minha opinião, claro que é. Boa manhã, minha companhia, tudo de bom, e vamos à música, como dizia há bocadinho então, um especial Emanuel, hoje em entrevista connosco, e muita música, uns dedinhos de conversa com vocês, e podem participar a todo momento a este programa, claro que sim, música. Portugal, Portugal é mais do que terra, Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar, é fado, mas é fé, é o espírito de quem olha para o futuro, Portugal. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. E claro que um Amália Rodrigues desta manhã começar já devagarinho, mas vem ao povo que lavas no rio. Tirar a mesa redonda, vermelha e condição. A rosa se desfolhou.

Ainda vamos ficar na voz então do Emanuel, que logo estará então ao micro da nossa, deste nosso programa, claro que sim, para falar um pouco da sua carreira, das suas músicas e de, claro que, um grande concerto proximamente. Só contigo que eu fico bem. Só por ti, oh yeah, yeah, yeah. Só por ti, oh yeah, yeah, yeah. Eu também sinto muita ternura, muito amor e paixão pura. Só por ti, oh yeah, yeah, yeah. Só por ti, oh yeah, yeah, yeah. Eu serei. Yeah!

na sala da Montição, em Saint-Jean-de-Blanc. Claro que sim. Abril, começar a marcar, sim senhor. Começar a guardar os teus tanitos para podermos encontrar-me lá todos. E haverá novidades. Fiquem à escuta, claro que sim. Hey. Desesperado, sem saber que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Cansado, chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Nós não é o quarto que vamos alugar, claro que não, vai ser a sala da Montição. E alugar, alugar, claro. Tudo bem desse lado, minha gente, claro que sim. Boa música e agora ficamos com os grande Capa Negra, que estarão presentes então conosco para animar o bailarico, claro que sim. E os Capa Negra, de certeza que têm novidades, como sempre, claro que sim. Mas esta é uma das originais deles, escrita e tocada por eles, claro que sim. Mais do que uma paixão.

appelle le 02 38 43 48 00. É claro que sim, podem para aqui telefonar que eu estou cá, sim senhor, assim sim, sim, estou cá, estou cá. Também podem passar por cá, claro que sim. Vamos à música da boa música. Tinha o Jerome, nosso amiguinho Jerome, que pediu então esta música para a sua mamã, para mim também e para os animadores da rádio, para todos os animadores da rádio, para sa maman e moi-même. On va écouter alors Johnny Abreu, solteiro. Sim senhora, aqui fica a música pedida da parte então do Jerome. Música. Casar não é para mim, deixo isso para outro. Casar não é para mim, deixo isso para outro. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e contigo de verdade, só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Sozinho agora. Não comento o que vejo. Quero estar sozinho agora. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Será o momento. Se um dia me casar, é porque será o momento. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. E quase que dava para dançar. Deu? Claro que deu, sim senhora. De seguida vamos ficar na voz do Cássio. Cássio, lindíssima voz, Gigi. Eu não sei. Vamos, música, novidades. É disto que nós gostamos, não é? E vocês também. Eu não sei no que errei para ela fugir de mim. Ela vazou, nem me olhou, nem sequer me quis ouvir. Se ela foi, ai eu vou, me vestiria para esquecer. Podes levantar o som, hey DJ, eu não sei acalmar o meu coração. Vou curtir para fingir que não sinto mais paixão. Acalmar o meu coração. Vou curtir para fingir que não sinto mais paixão. Maravilha, sim senhora, música mais... Desta vez vamos ficar na voz de Cláudia Caramelo. Você perdeu. Música, já. Pau, pau, pau. nada. Eu também não. Vocês também não, de certeza. Música, sim senhora, vamos ficar de seguida na voz do Lian Cruz. Lian Cruz, celebrar. Gente, vamos celebrar. Música. Senhora, vamos celebrar com o Lian Cruz. De seguida vamos ficar Tradição de Ouro, que vai nos interpretar um Vira. Sim senhora, viva o Malhão, Vira, claro, opa, vamos. Vamos todos dançar, e bate o pé no chão, com os braços no ar, hey! Viva o Malhão. Vamos todos dançar, e bate o pé no chão, com os braços no ar, hey! Viva o Malhão. Vamos todos dançar, viva o pé no chão, com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos

Sim, senhora, mais música da boa. Sim, senhora, estamos cá para isso. Claro que estamos. Mais música da vez vamos... Desta vez vamos ficar com Tita, Amor do Chocolate. Eu gosto é do chocolate. O resto não me importa. O meu corpo estremeceu, quase que fiquei sem ar. Algo em mim aconteceu. África, calor, que zomba. Como miúda fiquei. Eu já estou a ficar louca. Acho que me apaixonei. Amor de chocolate, não é? Nossa boa música, está tudo bem desse lado, está mesmo ótimo, a música está boa, claro que sim. Sandra Helena, imagina, claro que vamos imaginar já muitas coisas. Música. Amar. de desejos, os corpos ardendo de tanta paixão. Eu, tu e a lua, debaixo das estrelas a gente se amando. Que amor perfeito, acho que te sou. Sim, senhora. De seguida vem ser duas senhoras que eu, por acaso, sou fã agora, ultimamente, nem só por as palavras, mas gosto muito imenso destas senhoras. As senhoritas Sabão e Pó, aquela calcinha cuequinha branca. Precisamos conversar. Sei que a verdade pode magoar, mas preferi ouvir-te dizer do que ter que ver para crer. Não tem mais romance. Essa cueca branca cabe bem, que eu só vi quando deixaste para lavar com quem estás usando ela. Comigo só usas as velas. Essa cueca branca.

porque eu não me esqueço que fui aí com alguma regularidade, infelizmente sempre muito bem recebido. Isto porquê? Porque eu este ano comemoro 45 anos de música. Há 45 anos atrás eu decidi ser músico profissional, iniciei-me como professor de guitarra clássica, e eu não divido o trabalho de professor com o de cantor ou de músico ou de orquestrador ou produtor. Para mim é um trabalho que estou ao serviço dos outros, portanto dar aquilo para aquilo que me especializei, que era ser músico ou ser artista, como nós chamamos. E portanto estes 45 anos deviam ser festejados com pompa e circunstância, como os portugueses imigrantes foram um dos meus, e são um dos meus maiores suportes de carreira. Falámos e chegamos à conclusão que a melhor forma era fazer convosco, era fazer com os nossos compatriotas, e a sala mais emblemática na Europa é sem dúvida o Olympiá, e foi por isso que surgiu a ideia do Olympiá, ou seja, fazer esta festa, que é a minha festa, mas também a festa de todos, no Olympiá, com os compatriotas portugueses. Aqui faço muitos espetáculos, portanto daqui já estive nos Coliseus, já estive sei lá onde, já fiz tudo, e portanto a ideia vem daqui. A festa tem de ser convosco, efetivamente. Claro que sim, e sem dúvida que vamos estar lá todos presentes, e a comunidade de Orleans, já tivemos a oportunidade cá o ter nas nossas festas da nossa rádio, claro que nós também, é verdade. E lindíssimas, por duas vezes que eu esteve presente, foram duas vezes, e sala cheia, e a cada vez que o Emanuel cá vem é sempre um momento extraordinário, de certeza que este ainda vai ser muito melhor, então desde já. Ainda vamos começar, continuar a conversar mais um bocadinho, mas desde já deixo cá o convite, e de certeza que Emanuel está de acordo comigo, que se encontrem então dia 5 de março no Olympiade de Paris para apoiar e sim, simplesmente dizer ao nosso grande Emanuel que tem que continuar, e parabéns com o que fez até agora, não é? Muito obrigado. Eu aproveito para dizer que o espetáculo do Olympiá não é igual aos espetáculos que eu tenho feito ao longo de 28 anos convosco. É um espetáculo onde vai toda a gente de Portugal, é um grande concerto. Portanto, não é aquela versão mais simples de eu com duas ou quatro bailarinas, mais até que são, não, que são muita gente em cima do palco. É um grande concerto. É outra dimensão de espetáculo. Quem me está a ouvir, e se tiver a oportunidade de se deslocar, porque Orleans ainda fica a 120 quilómetros, ou a minha memória está-me a falhar. É isso, mas é num instante, agora faz-se isto. É da autoestrada também, é verdade, é uma horinha, é para o que mais. Claro é que sim, mas Paris fica pertinho. Eu gostaria muito de ter a sala composta, eu gostaria muito de ter compatriotas de Orleans, porque como disse muito bem, quando foi aí foi sempre muito bem recebido, e o que se pode dizer é que o espetáculo vai ser muito melhor do que em relação a tudo aquilo que viram até hoje, vai ser diferente. Portanto é um domingo, dá para ir almoçar pelo caminho, é um passeio de família, diria eu. Assistem ao concerto da parte da tarde e depois regressam à hora de jantar, estão em casa, pronto, ainda vêm jantar a casa, é isso. Claro que mas sim. Continua, Cristina. Claro, claro. E nós, a Rádio Aconselho, temos esta oportunidade também de ter à venda cá nos nossos estúdios as entradas. Entram para este momento extraordinário, onde vocês também podem fazer apelo aqui à nossa rádio. Estamos cá prontíssimos para ajudar nesse sentido. Emanuel, falando um pouco mais de música e de carreira, se hoje dissesse assim... Foi aquela que disse ao Emanuel e que fez com que o Emanuel hoje é o senhor que é hoje. Qual seria aquela música? Vai-me dizer todas elas, várias, não? Mas a primeira, eu salientaria já duas, porque elas estão ligadas. O Rapaziada Vamos Dançar não teve tanto sucesso como o Pimba Pimba, mas na realidade teve tanta importância como o Pimba Pimba. Duas, porque depois já chega ao Pimba Pimba. Porque o Rapaziada foi a primeira música popular neste país que quebrou todas as barreiras. Ou seja, na altura, estávamos em 1994, e neste país havia um grande top de televisão que definia as tendências e as músicas e as modas até da música em Portugal, que era um chamado top mais. Que lhe era um orgulho entrar nesse top. E os cantores portugueses não entravam nesse top. Era tudo música internacional e alguns artistas de pop. De resto, não se entrava. E eu, quando saio com o projeto Emanuel, que era um projeto de música de dança, apareço com o rapaziada Vamos Dançar. E essa música entrou no Top Mais. Vendeu tanto que conseguiu entrar no top. Eu fiquei lá 6 meses. Portanto, essa abertura para a minha carreira e para todos aqueles que vieram a seguir em 95, que a partir de 95 já apareceram depois uma série de artistas a crescer também, não interessa os nomes, mas muitos, e depois aparece o Pimba Pimba, e que fica um ano no Top Mais, um ano em segundo lugar, e ficou o Irã Costa em primeiro lugar com o Bicho em primeiro. Nós os dois, a música popular conquistou completamente esse top. Portanto, uma música está ligada à outra. Portanto, teria de mencionar o Rapaziada Vamos Dançar e o Pimba Pimba. Sem essas duas músicas, pois provavelmente não estaríamos a falar aqui hoje. E parabéns, parabéns, sim senhora. Muito obrigado. E claro que podemos dizer o que dizermos, mas é assim, a música portuguesa tem que ter um pimba, porque em todos os nossos bailaricos, nós, imigrantes, e todos estes que estamos cá fora do país, dizemos sempre que vamos ao baile, vamos para dançar, mas se não houver uma pimbalhada não há nada, não podemos dançar, não é? Ora, esta música é feita para dançar. Rapaziada, Vamos Dançar, está logo explícito, é que nem está implícito, é explícito. É música para dança. A música de dança é tão importante como qualquer outra. Aliás, ela é fundamental, porque a dança tem uma vantagem em relação à música. A música para dança tem uma vantagem em relação à música só para ouvir, que é, não só ouvimos, dá-nos o mesmo prazer, dá-nos alegria, estamos encostados à pessoa de quem gostamos, ou não, ou que queremos conquistar, e fazemos exercício. A dança é dos melhores exercícios que o corpo humano pode ter. As pessoas nem sempre pensam nisso, porque não pensam, mas quando se vai a um baile de uma coletividade à portuguesa, está-se ali uma noite inteira. Quando se chega ao fim da noite, já se dançou pelo menos uma hora a duas. Ora, isso é uma caminhada imensa de prazer, que ainda por cima não é sacrifício nenhum, dá prazer. Logo, portanto, a música de dança é fundamental e bem, haja aqueles que têm capacidade para a fazer. Claro que sim. Emanuel, apesar deste grande dia, que vai ser um grande dia excepcional, do dia 5 de março na Olímpia de Paris, e também aqueles domingos à tarde, o nosso domingão e tudo isso, quais são os projetos de onde vamos poder ver novamente o Emanuel? Ora bem, direi apresentador de televisão. Isso é que não estava previsto. Não estava mesmo. Foi e que, bem, e que bem que me é. Obrigou a criar mais o Samuel, o diretor da minha empresa, que é o meu filho mais velho, que criámos aquele projeto de um estúdio de televisão ambulante. Levar a televisão às aldeias, às vilas, aos sítios mais recônditos deste país. E criámos uma ideia que nunca tinha sido criada em televisão. Apresentámos lá a SIC, suposto ser apresentador, eu seria um mestre de cerimónias que entregaria aos artistas, à Luciana, e ao segundo programa, ao terceiro, o diretor de programas da SIC deu ordem para que eu ficasse também como apresentador juntamente com a Luciana. Portanto, este projeto que nasceu da pandemia acabou por me dar outra atividade. Todos os domingos, vamos a caminho de 3 anos, sou apresentador da televisão e felizmente com um grande agrado para a administração e direção da SIC e penso que das pessoas, porque a dupla Emanuel Luciana Abreu faz grande sucesso por aqui. São fantásticos. Eu suponho que vem aí o programa também. Claro. Mas é um programa que lidera mesmo as audiências há quase 3 anos, desde o princípio que lideramos as audiências. Eu, da minha parte, gostaria de lhe deixar uma mensagem muito grande, que é um obrigada. De uma parte, porque assim animam as nossas tardes frias de inverno cá em França e para mim e muitas pessoas, porque dão-me conta que somos muitos a vê-lo, de uma parte a música, toda aquela diversão e tudo, mas também percorrer as aldeias e dar a conhecer aqueles cantinhos todos de Portugal em que nós, cá em França, quando vamos de férias não sabemos onde ir e vocês ajudam com que nós tenhamos aquelas ideias onde vamos, olha, vistes na televisão, vemos aquilo e temos que lá ver e dar uma voltinha, e obrigada também por isso. É muito importante nós imigrantes não ir só à nossa aldeia, dar um beijinho e voltar. Nós temos que percorrer e dar a conhecer aos nossos filhotes e tudo isso Portugal, e vocês isso ajudam imenso. Muito obrigada. Obrigado, eu. ainda bem, essa também era a ideia, era divulgar Portugal aos portugueses. E sim, nós mostramos como nunca ninguém mostrou Portugal. Nós vamos a sítios que nunca ninguém foi. E eu suponho que os nossos compatriotas portugueses espalhados por todo o mundo, todos aqueles que emigraram um dia, muitos deles veem as suas terras na televisão. Muitos, muitos. Aliás, nós recebemos muitas mensagens nesse sentido. A agradecer de finalmente alguém ter mostrado a sua vila, a sua cidade, a sua aldeia, o rio onde tomaram banho. Tem sido uma experiência extraordinária. Fantástico. Fantástico. Força. Mesmo. E continuem sempre assim. Emanuel, vou ter que o deixar e deixo cá uma última palavrinha. Eu da minha parte sei que estarei lá presente e com todo gosto, mas deixo cá uma palavrinha aos nossos ouvintes para que deem-nos então um encontro para domingo próximo. A quem nos está a ouvir, para já muito obrigado, é um gosto novamente estar, nem que não seja através da rádio, na região de Orleans. Gostava muito de ter uma representação lá, que estivessem pelo menos 150 pessoas da região, 150 amigos. Organizem-se, vejam os bilhetes aí com a rádio, há um acordo entre nós. Seria muito importante que fossem, que aparecessem. A promoção do Olympiá não começou há 3 meses como eu pensava, ou seja, começou agora, há uma semana e pouco. Quer dizer que a sala vai estar disponível mesmo no domingo. Portanto, não há problemas de bilhetes. Para já podem comprá-los através da rádio. De resto, de certeza que no domingo ainda devem existir bilhetes. Logo, portanto, toda a gente vai poder entrar. E gostava muito, então, que fizessem isso. Almoçassem, ou almoçassem pelo caminho, assistiam ao concerto e ainda iam jantar em casa. Ou seja, um domingo de passeio em família até Paris e neste caso até ao Olympiá, e é uma festa a todos nós, a minha, mas também a vossa. Um abraço a todos e um abraço amigo, um beijinho e pronto, e vemo-nos lá no dia 5 de março, do domingo a 8 dias. Amanhã é domingo, vou estar em Vila Flor, também podem ver o domingão, pronto. Claro que sim. Muito obrigada, e eu um beijinho muito grande, e então damos-nos encontro para domingo próximo. Obrigada. Um grande beijinho, Cristina, um beijinho e um abraço para todos. Até obrigada. Breve. Mais música, obrigada. E ficamos aqui com a boa música do Emanuel, que não podemos esquecer. Então podem, claro que podem reservar cá os vossos bilhetes, também a rádio é parceira deste evento, e podem então comprar os bilhetes cá na nossa rádio e estamos disponíveis para também explicar e fazer com que possamos fazer isso corretamente. Caso possamos ter grandes reservas, a rádio também poderá se disponibilizar e organizar. Bem, sei que é daqui a uma semana, mas o nosso animador Lionel teve uma brilhantíssima ideia com que podíamos também alugar um autocarro. E por que não? Para isso temos que ser muitos. Claro que temos que ser muitos. Podemos organizar e fazer com que enchamos o Olympiá de Paris com o Emanuel. Merece. Claro que sim. Música? Claro. Ritmo do amor e de seguida a dançar é que é bom. Claro, que era como dizia o Emanuel, e dançar, temos aquele prazer de dançar com alguém que gostamos, exercício físico e a boa música nas orelhinhas. Música, a dançar é que é bom. Música. Sentir teu corpo a vibrar de emoção, nesse balanço que tu tens para mostrar. Coxa com coxa para andar encostadinho, face com face para te dar o meu beijinho. Mão na mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, se tu a mim te quiseres entregar. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, até prometo que contigo irei casar. Coxa com coxa para andar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Mão na mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. A vida inteira bailarei sempre contigo, magia, porque o amor a bailar tem mais sentido quando és tu que me fazes companhia. Puxa com coxa para andar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, se tu a mim te quiseres entregar. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, até prometo que contigo irei casar. Puxa com coxa para andar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. Mais uma vez anda cá, meu amorzinho, chega-te a mim sempre, sempre a baloiçar. O nosso amor vai viver agarradinho, porque este baile vai fazer os dois sonhar. Puxa com coxa para andar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, se tu a mim te quiseres entregar. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, até prometo que contigo irei casar. Puxa com coxa para andar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. Puxa com coxa para andar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Os teus beijos perdidos e o teu corpo ardente, os teus doces carinhos e a tua pele tão quente, nossas noites passadas numa eterna loucura e aquelas madrugadas ao sabor da ternura. Tudo isto me falta e me mata por dentro, porque não tenho nada e hoje vivo morrendo, morrendo por amar-te com esta fúria louca, morrendo por beijar. Ternas carícias, o teu toque profundo, teu olhar de malícia, no silêncio do quarto, nossos lábios unidos e depois o cansaço dos jogos proibidos. Tudo isto me falta e me mata por dentro, porque não tenho nada e hoje vivo morrendo. Fúria louca, morrendo por beijar-te, dormir em tua boca, morrendo por amar-te, sentido por sentido, morrendo por beijar-te, fazer amor contigo, amor contigo. Amor contigo. la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00.

disseste que me vais falar. Que não queres mais viver essa vida a dois. Só que aquilo que me dizes pelo meu olhar, dentro dela não dizes mais. A vida segue como sempre foi. Chega outra madrugada e eu fico só. Apenas uma promessa fica no ar. Hoje finalmente vais nem falar de nós. E se quiseres, leva a minha voz para lhe dizer que não és capaz. Diz-lhe que não voltas mais para ele e que hoje o teu coração é meu. Diz-lhe também que jamais. Disseste que me vais contar. Faço parte dos teus planos para seres feliz. Se tens medo de ir sozinha, podes levar meu coração para te ajudar. A dizeres tudo o que o teu não diz. Diz-lhe que não voltas mais para ele e que hoje o teu coração. Animais, vimos então de ouvir a voz do Leandro, de seguida ficamos na voz do David Garcia. À festa, à festa, à festa, e não se esqueçam que então dia 22 de Abril haverá então o grande Jorge Guerreiro conosco, na sala de Montíssimo. Vai ser então a nossa revolução, a nossa maneira de festejar então a revolução dos escravos, é muitíssimo importante. Mas também, como estávamos a dizer há bocadinho com o Emanuel, para aqueles que desejam então deslocar-se então até a Olympia de Paris, uma, talvez uma primeira. Pessoalmente já lá esteve presente e acho que é um momento extraordinário para cada artista que possa lá estar. Então nós também somos parceiros deste evento e poderão então comprar os vossos bilhetes aqui na nossa rádio. Basta somente se inscrever ao perto dos nossos animadores, ou então também podem enviar um mail à nossa rádio, onde vocês também podem enviar um mail e nós tratamos disso logo de seguida. Também para aqueles que ainda não conhecem bem o mail da nossa rádio, porque vocês também, claro que nós muitas vezes também não o divulgamos assim facilmente e podíamos de vez em quando divulgar mais vezes o mail da nossa rádio, que é para vocês então poderem também, nos escrever, de contar o que é que vai, o que é que não vai, e então podem contactar o Arconcier, tudo apegadinho, .iota@gmail.com. Porque chamar os animadores, nem sempre eles têm todas as informações, mas a nossa secretária, que está presente todos os dias cá, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17, a Anabela está cá para responder e poderá então ver com vocês esta parte. Então podem enviar o mail arconselho.iota@gmail.com. Está tudo dito? Claro que está. Música, é por isso que estamos. já todos dançam, todos a pular. Há festa, festa, festa em Portugal. Na minha aldeia, foguetes no ar. Há festa, festa, é real. Já todos dançam, todos a pular. Há festa, festa, festa em Portugal. Esta festa é real. Já todos dançam, todos a pular. Há festa, festa, festa em Portugal. Na minha aldeia, foguetes no ar. Há festa, festa é real. Já todos dançam, todos a pular. Há festa, festa, festa em Portugal. Na minha aldeia, foguetes no ar. Há festa, festa é real. Carro preto, essa tua cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem me vai matar. Vem do céu até a terra.

até mais, eu também me vou, e são horinhas de eu ir embora, sim senhora, muito obrigada a vocês, foi sensacional esta manhã com vocês, adoro cá estar, eu ficava aqui o dia inteiro, mas é assim, tenho outra vida, tenho que ir lá para o outro lado também. Muito obrigada a vocês de terem participado, e esta música que vem a seguir, que deixo cá uma música muito especial para o Bruno e para a Sónia Coelho, que estão ali em Portugal a nos ouvir, muitíssimo obrigado, bem sei que vocês estão longe, mas sempre de coração por cá, muito obrigada a vocês, um beijinho muito especial para vocês, e aqui fica Postal dos Correios, Rio Grande, tchau, até para a semana, tchau. Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Cá chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Un grand merci, muito obrigada. Oui, ce fut un succès ce dernier bal, le bal de la Saint-Denis.